ZYH 591, 870 kHz. Rádio Liberdade AM de Iguatu, a rádio Vossa Zé da cidade. Acesse nosso site www.radioliberdadeam.com. Pneus Campeiros, informa a hora certa. Na Pneus Campeiros, sua bateria usada vale desconto. Na compra de uma bateria nova, entregue sua bateria usada como entrada. Ganhe um super desconto e pague até 6 vezes no cartão. É a bateria Pneus Campeiros e L.A. Há 90 anos, as melhores baterias do Brasil. L.A. dura até 3 vezes mais. Tem a melhor tecnologia, os melhores componentes e é a preferida das montadoras. Aproveite! Na Pneus Campeiros, sua bateria usada vale um descontão. Na compra de uma nova, até 100 vezes no cartão. Pneus Campeiros, sua Yanha Viana de Lucena, próximo ao terminal rodoviário em Iguatu. Telefone 35-66-7550. A cidade inteira de ponta a ponta, se liga na Liberdade. Vocês aí, obrigado. Meu amigo 10 Francinha, lá na Peixada Tortura, Flaturana, lá funcionando de um jeito, né? Que beleza. Manda bom dia para meu compadre Raimundo, com a Mariana e o nome que fica ali. Aí Luiz, Betinha, um abraço, Loura, Lúcia. Né? Bom dia a todos vocês e também aí mais uma vez um bom dia para meu amigo Martim Maria, lá no seu lar e também no fim com a gente, né? Toma lá a cervejinha e eu tenho um peixinho, né? Ó, beleza. Um abraço aí para todo o pessoal. Região de Agito está aí também funcionando, Balneário de Agito. Não sei, estamos amarrando todo mundo aí. E cuidado, gente. Tome cuidado, né? E a doença é pesada. Pois é, Mano Gomes, bom dia. Estamos aí, estamos abertos, estamos na escuta. Tá, esse casal maravilhoso, amigo demais, hein? Repetindo, deixa eu trazer aqui pedacinhos da Roberta Miranda, mandar aqui talento para Marizuda, lá no Basalto, né, para minha amiga Roberta Arte, para o nosso, e também para o Alberto da Mocena. Bom dia, na Vingada, aí, me escutando, manda a luz no pecado, o corredor de Marcelino, e na Vingada, me chamando hoje, né, Leuma, Ivo da Santa Clara, Justino, lá em São Francisco, na Vila Libório, aí na Vila Mel, bom dia, foi isso, Santos, é no Cinco Santos, um abraço, José Tomé de Silvana, lá no Biaçuei, Cristina toda linda, Félio Valdir, José de Quinho, Damiana e Biaçim, lá em Suaçuana, Francinete, Zé Pereira, na Biaçim, também um abraço, Demonstria de Bandeira, bom dia, Raimundo Moura, do Alencar, beleza, cadê a minha amiga Patinha? Patinha, bom dia, bom fim novinho, na João Lourenço Colares, espera no Barro Alto. Oi, alô, bom dia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Valeu, Neto, um abraço, meu querido. A Conceição do Vicente, é isso aí por ali? É Vicente, a Bias, né? É tudo cheio de Conceição por aí, né? Hoje um abraço, meu filho, bom dia. Mandar aqui um abraço para a dona Conceição, lá em Cachoeira dos Pintos, tá ouvindo também a Rei, Paulo, Jambião, Pouca Pena. E vamos ouvir, Roberto Miranda. Televisão está 20 anos no mercado e quer presente a você com as melhores ofertas. Temos grandes ofertas e melhores produtos para você. Para nós é uma honra estar durante 2 décadas lhe servindo bem e cuidando da sua saúde visual. Obrigado a você que nos acompanha. acompanhou durante todo esse tempo e continuará com a gente. Muito obrigado por acreditar em nosso trabalho, que é feito com muito carinho e dedicação. A você, amigo cliente, venha em nossa loja e aproveite muitas ofertas em comemoração aos 20 anos. 20 anos da Ótica Visão. Venha e adquira qualquer produto na Ótica Visão e ainda concorra a muitos prêmios. Óticas Visão, óculos com qualidade. A Unicenter Marcenaria é a melhor opção para você que procura materiais para seus móveis projetados. MDF, fórmicas, compensados, portas e toda a linha de ferragem. À vista, temos o melhor preço e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Além do mais, aqui você encontra os melhores preços, prazos e a melhor qualidade que você precisa. Unicenter Marcenaria. Funcionamos na rua Professor João Coelho, 55 do centro de Iguaçu, próximo ao terminal rodoviário. Unicenter Marcenaria, bom preço, qualidade e credibilidade. Ao investir na saúde, o governo do Ceará cuida de cada cearense. São novos equipamentos, profissionais, leitos permanentes em todo o estado. Antes tínhamos leitos de UTI em 3 áreas de saúde. Agora temos em 16, descentralizando serviços da capital. É mais agilidade e segurança nos atendimentos feitos na própria região. É mais qualidade de vida para todos. Governo do Ceará, nossa prioridade é salvar vidas.